partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye, bye, Blackbird. Where somebody waits for me. Sugar is sweet, so is she. Understand me. Oh, what hard work stories they are. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra, pode prestar atenção na do trânsito. Espera aí. I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes. Essa é uma das coincidências que vão abundar a edição de hoje do Ronquinho. Eu ouvi freneticamente nos últimos dias esse disco, um cantor, a voz principal aqui na realidade um baterista muito conhecido, que mais adiante a gente fala dele. E ontem chegou a informação, Nandão, de que ele não recebe mais carta de fã. Qualquer carta, qualquer bilhete, qualquer e-mail, vai tudo pro ralo, meu amigo. Ele não quer saber mais de nada, tem muita coisa para fazer e não tem tempo para perder com os fãs. Eu falei, pô, mais do que nunca, Ringo Starr será bem-vindo ao Ronquinho. Um grosseirão, né? Um mal-educado das marrecas, né? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 14 de outubro de 2008. Esse é o primeiro disco solo do Ringo Starr, lançado em 1970, quando ninguém gravava os standards da música americana, basicamente. O disco intitulado Sentimental Journey, que ele compôs, criou, na realidade, para homenagear os pais, as tias, que ficavam cantando essas músicas para ele. Então hoje é moda, né? Todo mundo grava Cole Porter, Rod Stewart, vive às custas disso, né? Mas ele chegou em 1970, assim, no auge do rock and roll, no auge da loucura, e gravou um disco com essas músicas. É, tem um nosso amigo de Magé para passar para outro aqui? Por favor, Nando. Queria que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom para todo mundo. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Lógico. Então, tem como dar uma margem e você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. E a estrela nesse disco do Ringo Starr é ele. Não tem participação dos colegas, Jerry Clapton, essa turma que sempre acompanhou o Ringo Starr. Na realidade, as outras estrelas são os arranjadores das músicas. Entre as figuras que criaram o som dessas canções estão Paul McCartney, fazendo o arranjo da música, Oliver Nelson, meu xará Morris Gibb, dos Bee Gees, e aqui ao fundo, nada mais, nada menos que Quincy Jones, trabalhando com Ringo Starr. Mas é um cara de pau, Ringo, né? Gari, Nandão. Que situação, né? Você vai bem, Nandão? Tudo bem, graças a Deus. Semana passada nós mostramos a banda Cérebro Eletrônico pra turma do Chorô, você lembra, né? Fez muito sucesso, né? Então eles voltam ao programa hoje. Só ficar olhando, também quero me molhar. Vou descer o morro pra cair no mar. Cansei de só ficar olhando, também quero me Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Nandão, tudo certo com você, cara? Pô, com certeza, campeão. Neném, vamos nessa. Esse aí é o fundo cérebro eletrônico, que nós mostramos semana passada pra turma do Chororô. Se lembra, né? Não, tem muita gente perguntando. Não parece mais nada na música brasileira, desde a Legião. Muita gente perguntando que papo é esse do Chororô. Que não Chororô pegaram. É essa turma que fica reclamando eternamente. Que a música, e a turma do Chororô também atravessa a poça, vai lá pra fora, reclama. Sim. Da música internacional. Sim. Desde os Beatles, só tô com a língua estéreo, desde... Tá entendendo? Essa turma reclama pra dedéu. Então, mas reclama porque não procura, porque, né, porque não tem, tem zereta de curiosidade, né? Então, semana passada nós mostramos a turma do Chororô Auriverde. Aliás, a gente mostra toda terça-feira alguém pra combater o Chororô, né? E coincidentemente, mais uma dessas coincidências, a promoção que nós começamos logo de cara no programa a fazer, são 5 ingressos duplos para o Cérebro Eletrônico em São Paulo, no Projeto SP, quinta-feira, depois de amanhã. Então participe do programa, dizendo eu quero ir ao show do Cérebro Eletrônico no Estúdio SP, no Rua Augusta, quinta-feira agora. Depois de amanhã, nós vamos sortear 5 que participarem do programa, cada um com direito a um ingresso duplo. É isso, Nandão? Sim, é só chegar no nosso site, no efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe, né? Diga, manda o e-mail correto, diga que quer participar da promoção. Cérebro eletrônico. E-mail correto é fundamental, porque tem de mensagem aqui não chega até a nossa torcida, porque dá uma creca qualquer, então atividade. Nandão, por favor, vem mais um pouquinho em tudo, por favor. Nandão, dá uma convocada, veio um pouquinho demais, Nandão. Dá uma convocada na nossa representante de Salvador, Vanessa Lee. Pergunta ela se ela tá conectada com o programa da gente já. Pergunta aí. Já deve estar, né, Vanessa? Pelo amor de Deus, se manifeste, né? Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Será que a lua que está sobre a gente aqui no Rio de Janeiro paira sobre ela em Salvador? Provavelmente. Então, um dia de lua bonita. Lá não chove, né? Spotlight. Oi FM. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra, pode que tu preste atenção no trânsito aqui. Espera aí. FM. Nai baba tironga niko mba muno. Zaita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. É muita pressão no turbo, meu amigo. Isso aí é o Public Image Limited. Disco de 1978, quando o punk estava forte em vários pontos da terra, por lá, na origem, já estava acabando. Aliás, já tinha acabado. E o nosso queridíssimo Joãozinho Podre resolveu fazer uma coisa completamente diferente, que se juntou ao mega extraordinário baixista Joe Wobble e ao mega extraordinário Guitalita. Você gosta do Guitalita, né? Um beijo, Ed. Keith Levine, para criar o Public Image. E aí ele juntou o que hoje toda a banda procura juntar, de 78 a 30 anos atrás, que são as influências Can, né, a música alemã, a loucura de mixagem, produção, sonoridade de Lee Perry na Jamaica com dub, e a desorientação total, igual ao Jumboteco, cheio de puxadinho, né, do Captain Beefheart. Deu nisso. Olha o baixo dessa criança, meu amigo. No ar, a promoção com 5 ingressos duplos para o Cérebro Eletrônico, quinta-feira, dia 16, no Estúdio SP, ali na Rua Augusta. Basta participar do programa dizendo: quero ir ao show do Cérebro Eletrônico. Vamos sortear 5. Como é que faz, Nandão, a participação? Saúde, Nando. Obrigado, querido. É só chegar no nosso site, no fm.com.br, selecionar Fale Conosco, Rio de Janeiro, e dar sua opinião e dizer que quer participar e mandar o e-mail corretamente, como fez o Rodrigo Nips, que eu chamo de Nipes. Ele, antes, minutos antes de você colocar Thin Lizzy, ele falou: pô, a lua tá espetacular, será que não rola um Thin Lizzy? Já rolou, né? Já rolou. E o Vinícius de BH, que tá se despedindo da equipe. Pois é, muita tristeza. Muita cara. Tristeza, tá ouvindo o programa e queria pedir uma música de despedida. Justice, ou Justice, com We Are Your Friends. Opa, vamos catar então a vamos música ver, pra tocar, né, pro Vini, né? Saudade. Vê cá, Vanessa ali de Salvador, já se manifestou ou não? Por enquanto não, deve estar chovendo lá. E... é Justice ou Justice? Para os franceses, Justice, né? Ah, tá. Vamos passar aqui da rabada para a carne seca. Minhas canções inesquecíveis. Nunca, nunca, ai. FM. Alô, Brasil! Aí, rapaziada. Hello, crazy people! No ar! Ronca, ronca! Minhas canções inesquecíveis. Não precisa dizer que esse é o nosso queridíssimo amigo João Bosco, que eu paquero há muitos anos para fazer alguma coisa com ele. Querido amigo mesmo, um cara gente finíssimo, um músico espetacular. No disco, com essa faixa título, Gagá Birô, que tem no finalzinho a participação monumental do baixista Nico Assunção, que já partiu essa hora batendo papo com Jimi Hendrix e... Agenor. É, ele mesmo. O João Bosco é um músico que poderia ter uma carreira internacional, por mais que tenha, né, um nome realmente internacional, mas ele poderia ser, segundo a visão do Ronca Ronca, muito mais. Tipo assim, um cara... um talento musical como pouquíssimos, né? Sobre a face da terra. Mas se você chega para um Haikuda, se você chega para um Daniel Lanois, se você chega a um produtor afinado, né? Com a sonoridade que está aí por cima, como ele está também, ou com Bill Laswell, enfim, chega para um esse cara, bota o João Bosco, tipo assim, vamos supor que eu seja o... vamos dizer o Daniel Lanois, que produziu U2, Bob Dylan. Pô, e aí, Danielzinho? Pô, e o JB, como eu chamo ele, né? Uhum. Vamos fazer um disco internacional. Ah, como é que você quer fazer? Pô, traz o Jawobble, que acabou de tocar aqui com o Public Image. Traz um Talvin Singh, né? O músico príncipe das tablas, dos efeitos eletrônicos. Pega um músico brasileiro, um percussionista, e vamos fazer um disco, um som, como o João Bosco jamais teve. E qualquer pessoa fissurada, interessada em música, vai babar na hora que eu vi, né, mano? Imagina um Haikuda botando as suas garrinhas sobre o João Bosco. Olha, a Turma do Chororô é um sucesso retumbante, né, cara? É verdade. Brunão mandou uma mensagem aqui agora, ele não tá dando piruetas no ar com a Turma do Chororô. A Turma do Chororô, essa que fica molhando a fronha toda terça-feira, tem várias possibilidades de se informar do que está sendo feito hoje na música brasileira. Vamos falar dela, né? São múltiplas as possibilidades. Por exemplo, a Oi acaba de colocar no ar o site oinovosom.com.br. É verdade. www.oinovosom.com.br, onde nós estamos cadastrando e exibindo a novíssima produção da música brasileira. Então, algum componente da Turma Chorô que esteja infeliz de participar desse grupo tão decadente, que é o Chororô, pô, eu vou dar uma chegadinha ali, vou ver quem está aparecendo, quem está sendo exposto, para quem eu posso direcionar a minha atenção para perceber alguma coisa nova na música. E vai encontrar, meu amigo. oinovosom.com.br. FM. Tocamos Stars of Hearts, Left Crafting, Cheat Heart of Mine, Seth Cowan e Carla and Ed's Jack, e o segundo solo de KCL. Como é que é o negócio que o cara falou aí? Não entendeu, pô? Tocamos Stars of Hearts, Left Crafting, Cheat Heart of Mine, Seth Cowan e Carla and Ed's Jack, e o segundo solo de KCL. Beleza. Agora tem que anunciar pro cara. É verdade, é. Esse é um disco espetacular lançado pela Soul Jazz, do Arthur Russell, um cidadão que teve um documentário exibido na mostra de cinema, que está circulando por aí. Fundamental, assim, um documentário que qualquer pessoa tem que assistir, porque conta exatamente o caminho desses músicos que a gente prioriza muito aqui. O cara começou a fazer um negócio, ninguém deu bola, depois mudou completamente, depois virou um gênio. Morreu, lógico, né? E virou um gênio, Arthur Russell. Promoção ainda no ar, 5 ingressos duplos para o Cérebro Eletrônico, aliás, uma torcida frenética da banda já, participando do programa. 5 ingressos duplos para a apresentação da rapaziada, quinta-feira, agora no Estúdio SP, ali na Rua Augusta. Então basta participar, quer ir ao show, que mais adiante nós vamos sortear 5. E durante a semana, Nandão entrará em contato com os felizardos. Como é que faz a nossa torcida, Nandão? É só chegar no nosso site, no fm.com.br, selecione Fale Conosco Rio de Janeiro, participe dessa opinião, como fez o meu grande amigo Família Pamplona, tá querendo ingresso pro show. Ah, tá. Casão, e é isso, aqui de Fortaleza, sempre ligado no programa, hoje tô recebendo meu irmão e minha esposa, e sua esposa, que moram no Acre. Não, repete. Acre do... Não, repete, do João Donato, repete, por favor. Não, acho que não era isso que você queria falar, mas tudo bem. O que, cara? Não, vai. Repete o e-mail dele, por favor. O e-mail? É. E aí, Nandão, tudo bem? Eu sou aqui de Fortaleza, sempre ligado no Ronquinho. Tô recebendo meu irmão e sua esposa. Uma reunião familiar, né? Que moram no Acre, do Los Porongas. Ah, também. Também. E do meu grande amigo João Donato. Joãozinho, beijo, querido. E minha mãe, coisa e tal, ele o programa tá tão bom quanto o choque do Lazy Ear. Seu grande amigo Pederneiras, na verdade, né? Então, o Ronca Ronca é base sonora para a reunião familiar em Fortaleza, da rapaziada que veio do Acre. Né? Exatamente. Por falar nisso, é bom sempre lembrar que estamos ao vivo. Dial, rádio, FM, frequência modulada. Esse mico leão dourado que a gente insiste em manter vivo. Para Belo Horizonte, 93.9, Fortaleza, 101.7, Recife, 97.1, Ribeirão Preto, 94.1, nosso novíssimo puxadinho. Rio de Janeiro, 102.9, Santos, 102.1, São Paulo, 94.1, Uberlândia, 101.9 e Vitória Vex, 105.7. E para lá, internet, oifm.com.br, para toda a galáxia. O seu cinto de segurança está funcionando aí, Nandão? Dizem. Home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process.

And if we work it out, chances are bound we'll be standing our ground. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Mais uma vez o Bezerrão, Nandão, pelo amor de Deus, cara. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. É, Nandão, a Vanessa ali de Salvador já apareceu ou não? Por enquanto não. Rapaz, mas não tem alguém que possa dar um toque, mandar um pombo, um telex pra ela, não, cara? É, maybe. Deve estar chovendo em Salvador, ela não conseguiu chegar em casa, né, cara? É, conexão, né? Aí ao fundo, o Little Joy, o projeto do nosso queridíssimo amigo, sócio proprietário do Ronca Ronca, Rodrigo Amarante, junto ao Fabrício Moretti, baterista do Strokes, também volta e meia, tá aqui pelo Rio de Janeiro, tomando um suco ali naquela esquina, né? Bibi. Nandão, acho que estão batendo na porta aí, cara. Abra a porta! Abra a porta! And if we were... Rodrigo, porra, tem alguém em casa aí? Que coincidência é essa, maluco? Acabei de tocar a música do Little Joy, você chega assim repentinamente no Ronca Ronca, cara? As coisas são assim, cara. Que doideira, rapaz. Mas como é que ele entrou, Nandão? Eu não sei, Macedo abriu, né? Macedo, pô, pergunta o Macedo aí, pergunta o Macedo. Macedo! Porra, e vem com cara, né? É o Roger? É o camarada aí, não? É. Na atual conjuntura ele tá sendo mesmo. Meu companheiro de trabalho agora, Fabrício. Alô? É, meu. Maravilha, hein? Que horas são, Nandão? Senhora. Faltam 3 para as 11. Então nós temos uma hora ainda para seguir o Ronca Ronca até meia-noite com o Rodrigo Amarante e o Fabrício Moretti ao vivo. É sempre bom lembrar que estamos ao vivo para todas essas cidades que eu citei ainda agora, suas frequências, e pela internet, oifm.com.br, para toda a galáxia. Uau! O Fabrício está aqui com a gente, mas quais são os outros componentes do Little Joy, Rodrigo? Só mais uma pessoa, uma moça chamada Binky Shapiro. E esse som de órgão? É mesmo? Forte, inclusive, né? É, tem que ser alto, cara. É um Hammond isso, é? É. A gente tocou aí, Fabrício, a 4 mãos. Bacana, hein? É. O disco não saiu ainda não, né? Não, sai dia 4 de novembro, nos Estados Unidos pelo menos, mas acho que vai sair em outros lugares. É, no mundo inteiro, eu acho. Na internet, quantas músicas já estão disponíveis? 3. 3 músicas, uma delas é essa que nós mostramos? Uma delas é esta. Qual o título dela? Ela se chama... No One's Better Sake. Essa também é do disco? Essa também é do disco. Você trouxe alguma coisa que a gente possa mostrar, que você... With Strangers. Esteja ouvindo. E olha lá, o cara tá por dentro. É, porque o Rodrigo, quando aparece aqui, sempre traz uma pepita especial. É, esse foi o nosso combinado. Exatamente. Então eu trouxe. Eu até, o Fabrício, a gente se encontrou mais cedo e a gente falou, pô, o que a gente vai tocar? Vamos tocar algumas coisas que a gente ouviu, que a gente ouvia lá. Então a seleção é minha, do senhor Fabrício Moretti. Nandão, mas... sabe que quando eu fui apresentado pro Fabrício, eu cheguei, hi boy, nice to meet you. Ele, opa, tudo bem? Como é? Pô, não se sabia liga, da fluência. Se né, liga, Nandão, presta atenção. É, Nando, mais uma vez o endereço da UFM pra nossa torcida participar, né? Sim. Eu tenho a impressão que vocês ainda não passaram por nenhum programa de rádio? Não. Depois do Little Joy formado? Não. No Brasil? Não. Não. Então, essa é a primeira vez. Nós temos uma possibilidade única. É verdade. De ter o Fabrício e o Rodrigo aqui com essa novíssima produção deles, que ainda não foi lançada oficialmente, saindo no início do mês que vem. Então a nossa torcida pode se deleitar a partir de agora com as nossas visitas. A gente vai para a Bolívia. É Jefferson Airplane que está lá? É o Jefferson. BH? Vamos chegar... Rapaz, e a Vanessa, cara? Eu tô preocupado também. Eu tô preocupado também. Por favor, alguém entre em contato com a Vanessa. É. Vanessa Lee, em Salvador. Bombeiro, qual é o telefone do bombeiro em Salvador? É, vamos procurar, né? Oi, FM. Oi, Maurício. Quem tá falando aqui é a Beth Lago. Quero ver você bombando aí nesse programa. Um beijo enorme e arrebenta. Bota muito som maneiro aí. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Mas entre as muitas funções do Ronca Ronca está de há anos nós tentarmos localizar algumas músicas perdidas pela nossa audiência. Semana passada eu recebi um e-mail do Ângelo, completamente desorientado, já que há 20 anos ele procura uma música sem a encontrar. E isso é um problema sério pra caramba, pra quem gosta de música e não encontra aquele som, aquele intérprete. E eu, pelo que ele disse, eu não consegui identificar uma música que tocava em FM em 1982, meio disco. Eu falei, porra, não sei. Então, lancei mão de amigos que são conhecedores dessa área. Sim. Como o Silvio Calmon, nosso amigo aqui, o Carlos Tauszig, um cara que criou a Rádio Cidade no Rio de Janeiro. Sim. E eles identificaram na hora. O Ângelo está na nossa escuta. Tem um pouquinho da música para ele, Nandão? Segura, Ângelo. Olha isso. Sinistro. Era um hit em FM, um sucesso total. Sim. Há 20 anos o cara procura o intérprete dessa música e o nome da música. Botou Google todas as dicas. Então a história da música é essa, um casal que começa a se paquerar pelo telefone, vão pro, finalmente, chegar junto, beijo na boca, aquela coisa toda, oh, yeah. Vão pra um lugar mais tranquilo, aí chega alguém e dá um pitoco em cada um. Alguém é o marido, se não me engano. E a história é essa, e o Ângelo há anos procura essa música. A banda, o grupo chama-se Saint-Tropez, e a canção titula-se Femme Fatale. Ângelo, então a sua alegria está inteiramente consumada. E aí, ao fundo, Miles Davis. Fabrício, é um prazer, Ronca Ronca, receber você aqui. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite. Maurício. Ah, Maurício. O Marcelo vai subir daqui a pouco aqui pra trazer um... Aliás, tem um bis aqui, né? É, passa a bola aí. É, olha aqui, a Karine aqui, ó. Chega você aí. Me passa um bis aí, desculpa. Fabrício, você é praticamente um cidadão brasileiro, né? O Nandão ficou assustado com a sua... Fluência. Fluência. Bom, a minha fluência, não sei, eu tomei um café agora,

FM. Ronca, ronca. Ocean. And that was the sound of Ernest Ranglin and the voice of Baba Mal of Senegal. In Trash City on 40 Avenue, I got a girl from Kalamazoo. In Trash City on the transit line, I could go on over, but you're looking fine. In Trash City, that's Party Avenue. City on a transit line, I put you on hold, but you're looking fine. Well, I seen your car at the donut house. Wanna see a movie about a creeper on a house. Wanna go bold and wanna jump some rock. FM. O negócio é curtir o som sensacional do Style. Ronca, ronca. Anger. É, esse é Big Boy e logo depois o Jimi Hendrix. Dá pra colocar de novo, Nandão? Isso aí é uma joia. O negócio é curtir o som sensacional do Style. Ronca, ronca. Anger. E aqui ao fundo a trilha do filme The Future is Unwritten, do Julian Temple, com a vida do Joe Strummer. É, Motoquinha, é, chegam mensagens dizendo que a voz do Fabrício tá rolando um efeito Lee Perry, sem a gente querer. Rola um negócio de um eco, uma coisa assim. Esse é o jeito que eu falo mesmo, ah, então naturalmente. Tá resolvido, é isso. Ele fala assim, sim. Então tá, oi, isso, oi, aí, oi, é assim, oi, mesmo. Desde aquele... Desculpa, de ter... É desse jeito, desde, né, aquela, cara, noite, desse jeito. Uma promoção com os ingressos para o Cérebro Eletrônico, acabou já? Vanessa Lee. Oh, meu Deus do céu, apareceu a Margarida. Que é verdade. Ali? Olha, eu aqui, o Túlio me falou, eu quase morri do coração. Tava concentrado estudando, coisa e tal, um texto de mestrado. Entendi. E aí, né? Ela não tinha aparecido, mas enfim. Chegou, né? Chegou aí. Então, chegou quem tinha que chegar, né? Oi. Mas, Rodrigo, além do Little Joy, vocês têm um outro projeto, né? É e não é, né? Sei lá. É e não é. É porque, agora tá assim, melhor? Tá, pra mim tá bom, né? Ah, é, então pronto. Tá, pra você tá bom. Dava pra entender uma... Não dava pra entender nada, né? Bom, pra Vanessa que chegou agora... Que horas são, Nandão? Dizem que são 10h20. 11h20, 11h20, o Ronca Ronca recebe ao vivo o Fabrício Moretti e o Rodrigo Amarante. É verdade. Dois terços do Little Joy. A novíssima banda, o novíssimo projeto deles, que em breve estará... É, em disco, lançado agora no início do mês que vem, e mais em breve ainda nas melhores casas de show do planeta. Mas então é e não é o outro projeto. É, esse outro show. Negócio que a gente fez é o seguinte, o Devendra, que é Devendra Banhart, é o cara com quem eu gravei o disco dele, e na época que a gente começou a fazer música junto. Pô, essa frase eu comecei de trás pra frente, não vou saber terminar. Posso começar de novo? Não, mas tá bonito assim. Tá bonito, né? Tá bacana. Tá poético pra caramba. Eu tô com vício de linguagem. É uma nova história pra mim agora. É uma nova história. Bom, é assim, esse rapaz, Devendra Banhart, ele é nosso amigo e tudo, e eu gravei com ele. Foi o motivo pelo qual eu fui pros Estados Unidos pela primeira vez. E ele tem uma outra banda chamada Megapus. M-E-G-A.